Gente. Chama 469 a bordo, Recife, 2:35, está pronto para o táxi. Hoje vai presente hoje uma só para a televisão de alta. Gol 1-7-4. Livre, chama 9-9, ponto de perdão, 0, gol 9-7-4. Gol 1-8-9-6, decolador 1-2. Chame agora o controle de Salvador, 1-9-3-5, senhor, tem um bom gol. 935, boa noite. Azul, Alfa Zulu Golf, prossiga. Alfa Zulu Golf na posição 4, parte 3. Solicita aqui autorização de cheque de motores no máximo 5 minutos, já em conformidade com a infraero aqui. Copiado Golf, é autorizado, cheque de motores, reporte ao término. Paciente, reporte ao término. Uno 606 está autorizado a presente direto Maceió. Direto Maceió, 606. Vou no 714. 714, linha e mantém, pistão no 0, certo? É, mantém no 0, vou no 714. Gol no 7-4, tem autorizado alinhar e decolar, pistão no 0. Vento de 1-3-0 graus, meia dúzia de nós, no 0-1-4, ajuste. Alinhar e decola com 1014, gol no 7-4. Chama agora Centro Recife 2685, alterno 2545. 2685-2545, no 606. Five, I've got the one, two, seven, five. 85, alternando 845, 45 na vez. Gol no 896, chame Recife, 12685, alterno 2545. 12685, 2545? Afere o voo. E aí, boa noite. No 4, chama agora Recife, 12685, alterno 2545. Mano 2685, 2545, Recife, gol no 7 no 4, boa noite. Boa. Tempo para 12, linha 25, linha 245, previsão 089. Yeah. Atlântica, senhora, identificação, mantendo de voo 390 mil. You are clear to complete ADB runway 17 procedure. QNH 104 clear down to 2000, report on final. Roger, descending to 2000 feet, 104, and we are clear to perform ADB procedure for runway 17. I'll call you on front approach established. Secondária 1254 Visibilidade 734. 3. Sobre Salvador, Papa Papa Serra Kilo Delta. Papa Papa Serra Kilo Delta, boa noite, sem identificação. Prossiga para 3.000 pés na proa do Salvador 275 NB Salvador para o NB pista 17. Voltímetro 1013, permanece vigilância. Kilo Delta, 2.000 para 2DB, é cancelar mais perto do Kilo Delta. Salvador, could you confirm the QNH? QNH now 1013, lab 6746. 1013, thank you.